Então, todo mundo que está nos ouvindo aqui de Salvador e de toda a região aqui, o interior da Bahia toda que nos ouve, né, para curtir. Ainda dá tempo, não dá? Dá pra, pronto, tá tudo... E vocês também, será um prazer recebê-los aqui. Claro. A cidade está linda, toda enfeitada de outdoor de netinho aqui. Legal. Só fui na academia agora de noite malhar. O comentário na academia era o show de sábado, que tá todo mundo aqui já na área VIP. Eita! Eita, bagaceira, querido! Tô torcendo pra dar tudo certo! Aqui. Vai dar tudo certo sim, porque você é iluminado mesmo. Tudo que você obrigado, toca Érica, vira ouro. Obrigado. Você que é uma boa simpatia. Obrigado pelo carinho amigo. Aí sempre. Um beijo Netinho, grande. Boa sorte, e, ó, viu? E parabéns obrigado, por esse projeto. Vocês, bom programa, sucesso pra vocês também. Valeu, parabéns querido. Pela indicação também ao Grêmio, viu? Beijoca. Valeu, obrigado, beijão. Valeu. Tá bom, tá vendo aí, Netinho, diretamente de Aracaju. Circulando.